MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos à possível última viagem no tempo. E aqui comigo se despedindo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí de volta, né? Talvez pela última vez. Pois é, pois é. Bom, Edu, hoje não temos nenhum tipo de tema, né? Viemos aqui apenas dar alguns esclarecimentos para nossos queridos ouvintes aí, né? Tínhamos mais pessoas para participar da gravação e não compareceram, né? Então aí já deixa um dos pontos pelo qual, né, a gente está passando por alguns problemas aí. Mas vamos esclarecer então, Edu. Primeira questão para os nossos queridos ouvintes aí: por que o Machine resolveu acabar? Bom, a gente ia acabar. Realmente eu tinha decidido que o Machine Cast ia acabar, não ia ter mais, coisa e tal. Mas devido a algumas coisas que aconteceram aí durante o período de que a gente parou de gravar, já tem mais de um mês já, mas não sei quanto tempo faz que a gente não grava. Tem bastante tempo já, né, Edu? Já tem, acho que 2 meses. 2 meses, né? E aí eu decidi que a gente vai fazer um hiato aí até janeiro. Então o MachineCast não vai ter episódios até janeiro. Então não vai ter FreeCast, não vai ter Cast of Tretas e nem MachineCast até janeiro. Se chegar janeiro e nenhum deles voltar, não tiver nenhuma mensagem, nada, é que realmente acabou, né? Por que que eu quero esse hiato? Pra ver se alguns dos problemas que a gente tá enfrentando se resolvam. Primeiro dos problemas aí. Problema de saúde. Eu tô com um problema de saúde que tá me dificultando muito a fazer qualquer tipo de tarefa no computador, né? Eu tô com uma doença nos pés chamada fascite plantar e eu mal consigo andar. Então a posição ideal que eu deveria ficar para repousar é com os pés levantados e ficar na frente do computador, os pés para baixo, assim, coisa e tal. Não tenho como editar com os pés para cima, assim, esticado. Então realmente prejudica muito é muito desconfortável para mim ficar horas e horas editando. Quem edita sabe que isso leva muitas horas mesmo. Ainda mais para um podcast que às vezes chega quase 2 horas, que nem o MachineCast. Então, os primeiros problemas aí seria esse daí. Então, até janeiro, espero estar curado. E já estou há bastante tempo já com isso. Já estou quase 1 ano já, se não passou de 1 ano. E o segundo ponto é referente a alguns integrantes da equipe que estão com muita dificuldade de gravar por causa do trabalho. Muito trabalho, muita tarefada e coisa e tal. E a gente já passou por isso, né, Edu, uma vez? Sim. Com o Felipe Zu, né, Edu? É, já foi inclusive até o caso do um dos primeiros hiatos aí do Machine também já aconteceu uma vez, né? Aí a gente já teve... Já foi cogitada essa possibilidade de parar uma vez, a gente tentou... Só que chegou num ponto que fica complicado. Não tem como exigir mais do que a pessoa pode oferecer também. É, né? E não é só questão de comparecer pra gravar, gente. Não é. Às vezes a pessoa comparece, mas não é só chegar pra gravar, entendeu? Tem pauta, tem de repente tem algum filme pra assistir, alguma coisa pra ler, sei lá, qualquer coisa do tipo. E devido ao trabalho a pessoa não pode, às vezes a pessoa comparece, mas não, né, enfim, é complicado. Então a gente tá com esse tipo de problema aí também. Eu, no meu ponto de vista, comentei com o Edu, existem outros integrantes também estão focados em outros projetos, né, já estão participando de outros podcasts, outros projetos e coisa e tal, e eu acho que isso desvirtuou um pouco a visão do Machine e enfraqueceu um pouco o conteúdo também. E nós temos o Neilson também. O Neilson também tem um pouco de dificuldade de gravar. Ele só pode gravar na quinta-feira devido a algumas atividades que ele tem durante a semana. E os ouvintes, alguns ouvintes eu acho que não sabem, mas a gente grava todas as terças. Então quando é algum jogo de game, o Neilson só grava games e animes. Quando a gente vai gravar alguma coisa pro Neilson participar, a gente tem que deslocar para quinta-feira. Às vezes não é todo mundo que pode na quinta-feira. Então isso também gera problema, então também está dificultando, né? E Edu, quer falar alguma coisa referente a esses tópicos aí? Cara, é o que você falou, né, cara? Não tem muito complemento, não. A gente, obviamente, né, nenhum de nós aqui é profissional do tipo que trabalha de podcast, se sustenta à base de podcast e tal, então realmente chega um ponto que complica a vida particular. Quando eu falei que pessoas, alguns estão com problemas por causa do trabalho, não estou querendo dizer, gente, que essas pessoas deveriam gravar, deveriam comparecer, deveriam fazer essas coisas. Não. O que eu estou dizendo para vocês é que elas têm o trabalho, e é o trabalho. O trabalho é em primeiro lugar. O trabalho é em primeiro lugar, a família é em primeiro lugar, a saúde é em primeiro lugar. O podcast é uma diversão, a gente está aqui para se divertir. E ótimo ponto você ter tocado. Acima de tudo, para todos nós, o objetivo do podcast é a diversão. Exato. Quando ele deixa de ser divertido, passa a ser uma obrigação, passa a ser uma tarefa, passa a ser algo que começa a incomodar, já é hora de começar realmente a rever os pontos, né, caras? Tipo, é isso mesmo? Sim. Né? E esse é mais um ponto. As gravações deixaram de ser divertidas e passaram a ser estressantes. Chega no dia da gravação, não tem gente pra gravar, aí a gente tem que correr atrás de alguém pra participar, aí a gente fica ali, a gente começa 8 horas, aí quando vê já é 9 horas, já é 9 e meia, não apareceu ninguém, grava 3, grava 2, sabe? E isso acabou ficando estressante e deixou de ser divertido. A gente já mencionou várias vezes que nunca iríamos acabar porque não tem doação no Padrim, no Patreon ou qualquer coisa do tipo. Mas o dia que fosse, deixasse de ser divertido, e realmente está ficando, devido a todas essas circunstâncias, está deixando de ser divertido, né? Infelizmente. Mas Edu, tem um outro ponto muito interessante, que eu queria que o Nilson estivesse aqui, porque o Nilson tem muita habilidade para falar sobre esse ponto, mas eu vou falar também, que é a participação dos ouvintes. Nós temos um grupo no Telegram, que tem lá um percentual até razoável de ouvintes. Tem muitas pessoas ali que são parceiros de outros podcasts, coisa e tal, nem ouvem, mas estão sempre ali interagindo e coisa e tal, enfim. Mas tem muitos ouvintes. Mas participação efetiva de ouvintes, referente aos episódios, são pouquíssimas. Pouquíssimas participações. Nós temos regularmente 2 comentários por episódio. Thiago Ramos Melo e o Darley Santos, que estão aí com a gente já desde lá do início do podcast. Né? Esses dois sempre comentam. Os outros esporadicamente. Ah, eu não posso exigir que o Nathanael lá, por exemplo, nosso querido amigo ouvinte lá, comente em todos os episódios. Talvez ele não goste de todos os episódios, ele não comente em todos. Acontece é que mesmo quem gosta daquele não comenta. Sabe? Não comenta, as pessoas não comentam, não compartilham os episódios. Entendeu? Só tem um colega nosso, um amigo ouvinte lá no Facebook, que às vezes ele compartilha. Não estou dizendo que é sempre, gente, mas às vezes não. Ele compartilha muito difícil. Toda semana. Sim. É muito difícil, difícil mesmo alguém que compartilhe os episódios no Facebook, por exemplo, que dá bastante gente acessa o Facebook, então ajuda bastante, né? Ou no Twitter. O Rafael Heleno, todo o episódio ele comenta no Facebook e ele compartilha o que ele gosta. Mas é uma pessoa, sabe? Poxa, não, a gente não tem só 3 pessoas ouvindo o podcast, entendeu? A gente tem muito mais que 3 downloads. Então tá exigindo que eu faça coisa que... Não estou exigindo, a gente não tá exigindo, a gente tá pedindo. Isso ajuda. Se vocês não participarem, a gente fica desmotivado. Cadê a motivação? E aquele caso, vocês pensam que a gente não lê os comentários, não lê os e-mails, não vê, porque às vezes a gente não responde lá no site tudo, é porque a gente lê todos os e-mails, todos os comentários, e a gente faz a leitura de todos eles e a gente comenta. Então a gente guarda esses comentários que a gente ia fazer lá, a gente guarda pra gente fazer no cast, que é uma forma que a gente tinha de estar interagindo com vocês. Só que isso é uma via de mão dupla, né, Timbu? A gente depende desse feedback de vocês pra gente estar fazendo esse entrosamento com vocês. Então, caso seja se for o caso do Machine retornar aí em janeiro, a gente vai depender muito desse feedback. Vocês vão querer que a gente volte, vocês vão querer acompanhar, vocês vão sentir falta, né? Vocês vão interagir com a gente, né? Faz a hashtag Volta Machine. Porque é o seguinte, Edu, a gente, que nem tu mencionou aí, nós não vivemos do podcast, né? A gente não tira a renda disso daqui. A gente fez um padrinho ali pra ajudar com a manutenção do site e coisa e tal. Só pra te ter uma ideia, a gente tava quase. Já estamos quase estourando o espaço total do site lá, do servidor, aliás, né? Do servidor. Provavelmente, se o podcast continuasse até o final do ano, a gente teria que ampliar isso daí. Então ia ser mais gasto. O podcast não traz lucro, ele só traz gastos. Por que que a gente se incomoda em gastar com o podcast? Porque a gente acha divertido, a gente gosta, e a gente esperava a interação dos ouvintes. Quantas e quantas vezes durante o podcast eu disse, ah, se o ouvinte souber alguma coisa, deixa nos comentários, lembra, se tu lembra como é que é isso, como é que é aquilo, mas ninguém nunca respondeu nada. Sabe? É pouca interação. Então vocês querem confetes. Gente, se ninguém for lá no site ou no Facebook ou no Twitter dizer assim, ah, esse episódio foi bom, foi sensacional, foi ótimo, foi ruim. A gente não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. A gente não sabe se a gente tem que melhorar ou tem que continuar. Né? Inclusive a crítica negativa que a gente recebeu, né, Tim Blue, de uma ouvinte nossa aí, a gente leu a crítica dela na leitura de e-mails e comentários. Inclusive falamos que era uma crítica negativa e que foi muito bem-vinda. Demos lá o nosso comentário e tudo. Espero que ela tenha voltado a ouvir o Machine, que não tenha parado nesse episódio. Pois é, então tudo que vocês... Ah, não gostei do episódio, vai lá e diz por que não gostou do episódio. Isso ajuda a gente a saber que tem um público que não gosta daquele tipo de assunto, entendeu? Se mais pessoas comentarem que gostaram e menos pessoas disseram que não gostaram, a gente sabe que muito mais gente gosta do que não. Mas a gente não tem parâmetro, a gente não tem nenhum tipo de parâmetro, as pessoas simplesmente não comentam. Não comentam, não compartilham. O que me leva a crer é que as pessoas são indiferentes. Se o Machine tem Machine ou não tem Machine. Entendeu? E eu acho isso muito mais triste. Infelizmente, porque se tivesse muitas críticas negativas, a gente tinha a possibilidade de tentar melhorar. Mas a gente não tem críticas negativas. A gente não tem críticas positivas também. A gente tem sempre as mesmas pessoas comentando. Eu realmente fiquei muito desmotivado com isso. E aí é aquilo, né, Edu? A gente vai botando tudo na sacola, vai juntando, vai bota isso, bota aquilo outro, bota aquilo, e aí... Uma hora estoura, né? E, infelizmente. E eu decidi essa questão do hiato por causa que... É o seguinte, eu sempre gostei de ouvir o MachineCast. Eu também sou entusiasta do que a gente cria aqui. Por quê? Porque é muito legal. Ouço várias vezes, às vezes o mesmo episódio, episódios que eu nem tô. Ah, por que tu tá? Não. Episódios que tá o Edu, o Zupão, o Spider e o Neiza. Eu ouço várias e várias vezes porque é muito divertido. Por causa do tema. Eu gosto desse tema. Mas eu passei a deixar de gostar. Eu editava o episódio, ouvia o episódio depois editado e ouvia depois de lançado. Hoje eu ouço durante a edição, eu nem ouço depois que eu edito pra ver se tem algum erro, alguma coisa, e lanço e não ouço depois que eu lancei. Porque pra mim já não é mais divertido, não tá mais bom. Então, espero que em janeiro a gente volte com mais ânimo, não só meu, o resto do pessoal também, que volte a ser divertido. Seria muito legal conseguir voltar. A gente já voltou uma vez, a gente parou no episódio 3. Voltamos alguns 6, 7 meses depois no episódio 4. E a gente seguiu aí até o 86. E foi muito divertido. Vários episódios divertidos, muito bons. Mas... muitos episódios bons, cara. É. Chegamos perto dos 100. Pertinho, pertinho. É, no 3 a gente tinha chegado perto dos 5. Né? Então, fica pra quem tem alguma dúvida, então, MachineCast para até janeiro. Cast of Tretas para até janeiro. E o FreeCast provavelmente não vai voltar mais. Eu sinceramente, eu acho que o FreeCast não pegou. Uma coisa sobre o Cast of Tretas. O Cast of Tretas, talvez, também não volte. Muito menos, tenha menos chance de voltar que o Machine. Por quê? Cast of Tretas, eu não consigo saber como é que é a cabeça do ouvinte que ouve Cast of Tretas. Se ele acha muito fácil, se ele acha muito difícil. Dificilmente alguém comenta. Geralmente só quem participa do cast comenta. Eu não consigo saber se é fácil, se é difícil. As pessoas acham legal, acham ruim. Só sei que dá um trabalho da porra pra fazer. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Ah, tema de geografia. De repente um professor de geografia poderia fazer facilmente? Poderia. Eu não sou professor de geografia. Um professor de matemática poderia fazer? Poderia. Eu não sou professor de matemática. Então, sabe... pra mim é muito trabalhoso. É muito trabalhoso e eu acho que é muito pouco reconhecido. E então... Quanto ao Cast of Tretas, é bem complicado. Por isso que eu preciso de um mês pra fazer pauta, edição, achar os convidados, definir tema. Por incrível que pareça, gente, vocês não fazem ideia como é difícil definir um tema do Cast of Tretas. É muito complicado. Então eu acho que é... que quanto a isso, quanto aos casts que vão parar, são isso. E o Pode Brisar aí, que né, também faz parte do portal, do Edu aí. Edu, explica pros ouvintes aí como é que vai ficar o cast, Pode Brisar. Então, galera, o Pode Brisar foi um presente aí, super presente que o Team Blue me deu. E quando ele falou que o Machine ia acabar, eu fiquei insistentemente falando com ele: não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não. E com muito esforço eu consegui, pelo menos, vou manter a chama acesa, vamos tentar, o portal vai continuar tendo atividade, eu vou me esforçar, vou me empenhar ao máximo aqui pra mim manter aí o Pode Brisar, ele vai continuar saindo aí nessa periodicidade aí semanal, no mesmo formato e tudo. Vai cair um pouco a qualidade dele, porque quem faz a edição das artes, a edição do áudio e faz a edição do post, tudo, é o Team Blue, que é o editor profissional aí, super competente e que tá precisando de umas férias mais do que merecidas. E vou tentar assumir aí, fazer o trabalho que ele faz. Obviamente não vai ser um trabalho tão bom quanto o seu, Team Blue, mas vou tentar aí, vamos manter a chama acesa. Então, tô estudando a possibilidade aqui de gravar os comentários, os e-mails que vocês mandarem e tudo. E vou ver com o Team Blue como pode ficar a situação. Mas mandem lá comentários, e-mails e tudo dos casts do Machine, do FreeCast, do Cast of Tretas também. Dependendo se for possível, como eles estão no portal, vou estar lá visualizando, vou tentar trazer eles, ler eles também. Né? Mas... uma coisa muito importante, Edu, é o seguinte: o site não vai ser do ar, o site vai se manter. Sim. Então, pra quem é doador lá do Padrim lá, continua a doação, porque isso tá ajudando a manter o site. E pra quem achar, eu ia ajudar, mas já que vai acabar, por favor, ajude, a gente ainda não acabou. Ajude lá, pelo menos pelo material que já tem, né? O site permanecer, o Edu aí que vai continuar a lançar os episódios aí também, então, né, tudo isso ajuda. E nenhuma página vai ser descontinuada, nenhum grupo, tanto do Face, do Telegram, Twitter, perfil, tudo vai continuar, gente. Então, permaneçam conectados. E uma coisa muito importante, não desassinem o seu feed, porque se voltar e vocês não tiverem assinado, vocês não vão ficar sabendo. Justamente. Né? Mantenha o feed assinado, que toda semana vai pipocar uma brisa lá, ó. O feed vai ter movimento. Não preocupa com isso, não. A chama tá acesa, gente. Vamos fazer a campanha aí, ó. Hashtag Voltem Machines. Quem... É, uma coisa importante, assinem o feed do Pode Brisar. Sim, tem porque o feed vai sair, individual vai... lá. Isso, assinem o feed individual, porque o feed geral, ele não vai ser utilizado mais. Ah, é? Ah, então tá. Só o individual. O geral não vai sair nada no geral. Tem que, quem quiser ouvir o Pode Brisar, assina o feed do Pode Brisar, que é automático. Entendeu? Assina lá então, gente. Vamos acompanhar. Eu tenho acompanhado aí com muito carinho os comentários de vocês. Muita gente... É como o Tim Blue falou, a maioria dos comentários que eu recebo lá no meu Telegram, né? Eu tenho as pessoas lá nos outros grupos e tal, o pessoal, quando eu compartilho, algumas pessoas vêm e me dão um feedback lá no Telegram. Então eu vou colocar lá os grupos que eu tô, vocês têm lá, dá o feedback também no Telegram pra gente, dá pro Tim Blue, né? Eu tenho o Telegram do Tim Blue lá no grupo, qualquer coisa, quiser dar um hello lá ou dar um palpite pra ele, pode dar lá, manda no privado, se não quiser mandar no grupo, né, Tim Blue? Pega o seu nick lá, manda no privado, ótimo, Blue. Gostei, não gostei. A gente vai ficar ativo na rede, vendo os comentários, respondendo os comentários no site. A gente não vai abandonar ninguém, não. Só não vai lançar conteúdo. Exatamente. Pelo menos não o Machine. O Machine, isso. Mas estaremos lá na ativa. Não nos abandonem. Venham jogar Hearthstone com a gente. Quem sabe não saiam até uns duelos aí em vídeo, né, Team Blue? Pode ser, quem sabe. Pode ser. Quem sabe? Vem jogar com a gente outras coisas na Steam, ou sei lá, vamos arrumar um emulador online, vamos jogar umas coisinhas antigas aí. Eu tô até hoje insistindo pra gente jogar um Bomberman de Super Nintendo, 4 pessoinhas no modo arena. Eu quero que isso aconteça. Vamos lá. Então tá. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha esclarecido tudo aí, então, não, por favor... Não desassinem o feed, assinem o feed do Pode Brisar. Se não souberem, vai ter lá nos grupos, na página do Facebook, vai ter no grupo do Telegram, no Twitter, a gente vai deixar tudo lá. Comente os episódios antigos, se você é um ouvinte novo, comente, a gente vai ler, a gente vai responder, ok? Aguardem ansiosamente até janeiro, se nós voltarmos, vai ser uma alegria tremenda. Se... passar janeiro a gente não voltar, infelizmente, eu acho que acabou. Mas torçamos para que, né? Vamos ficar torcendo aí para que a gente possa voltar aí com mais ânimo e saúde, né, Edu? É isso aí, galera. Então, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso trabalho até aqui, por vocês terem curtido essa diversão, terem se divertido junto com a gente. Espero que vocês nos ajudem a voltar. Conto com o apoio de vocês. Team Blue, você principalmente, tenho só a agradecer, meu amigo. Quando você me convidou, nem sabia o que significava podcast. Hoje tô aí com o meu podcastinho lá, bonitinho, super presente. Cara, você é um amigo que eu vou guardar, independente do Machine acabar ou não, como eu já tinha te falado, vou guardar você pro resto da minha vida. Espero que você não suma, já que você não vai estar lá me chamando para gravações nem nada. Não desapareça. Ótimo saber. Né? Gente, vocês ouvintes aí também, espero que vocês não desapareçam só porque o cast vai estar nessas férias. Considerem aí umas férias. Tá? Férias forçadas, considerem aí umas férias. Então, continuem em contato com a gente tudo. Meu muitíssimo obrigado a vocês e aguardo vocês lá no Pode Brisar. Vamos brisar juntos até o Machine voltar, se Deus assim quiser, se Goku assim quiser, se o Batman assim quiser, ou em quem você acreditar aí quiser. Então tá, Edu, muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem aí agora com... infelizmente nada, né? Fiquem aí com o Pode Brisar aí na próxima sexta-feira. Não tem nada depois do fim do cast, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau e até a próxima viagem no tempo. Tchau.